Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Os vivencianos são aqueles que nos ouvem através do programa Vivência Espírita. E pedimos a sua permissão para entrarmos neste lar através da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM e agora através da internet. A doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, e também falando das leis morais e da vida futura. Nos traz a alegria de vivenciarmos nos dias atuais a compreensão, a compreender a nossa missão aqui encarnados. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Hoje nós vamos bater um papo aqui, conversar sobre Fraternidade Sem Fronteiras. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante e participar conosco desse programa. Sempre com o apoio do Centros Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AME, sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Quem está conosco aqui hoje é a Cláudia Célia Leão. Eu vejo o nome dela sempre que ela participa das nossas reuniões também dos amigos do Chico, né? E às vezes eu fico olhando, quem que é essa Célia Leão aqui, né? Quem que é essa Célia Leão? Célia a gente Leão. Não conhece de Centro Espírita. Não, lá a gente só vê a pessoa, mas você não fica vendo os nomes toda hora, né? Quem que é essa Célia Leão? Então é a Célia Leão, está conosco aqui hoje. O Carlos, que tem um sobrenome mais difícil aqui, que manda pra gente também aqui. Toda semana ele participa do nosso programa, através do Facebook, através das mídias, e a gente só fala o primeiro nome, porque o segundo não dá para falar, que é muito difícil. Mas hoje eu descobri também que é Carlos Eduardo, então tem Eduardo também no meio. Não, mas eu gostaria que ele falasse esse sobrenome para não ficar isso. Como que é o sobrenome mesmo? É Kritik. Se a gente fala por isso que eu gosto de falar em português. Porque se ele falar, eu escrevo crente com C, crente, igual tá falando assim, igual tá falando, fica a coisa mais fácil. Agora olha lá escrito para ver se a gente consegue falar. Só de quê de consoante, E o Edmilson também está conosco aqui hoje, né? O Edmilson Neto. E eles são da Fraternidade Sem Fronteiras, são voluntários, como tem no Brasil aqui, essa fraternidade que participa aí na África e também no Brasil. E é isso que nós vamos conversar aqui, que nós temos bastante curiosidade para saber como que funciona, como que é essa ajuda que eles fazem, como que são as viagens. Então eu tenho certeza que o programa vai ser muito interessante. Participe conosco aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone 3941-9750, 3942-9750. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você, nosso ouvinte da Rádio Online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante o dia na Rádio Online, que é 24 horas. É só vocês baixarem o aplicativo do Vivência Espírita lá no site vivenciaespirita.com.br/rádio. E vocês baixam lá para Android ou no iPhone, é só baixar o iRádios ou outro... TuneIn, por exemplo, e procurar lá pela Rádio Vivência Espírita. Você também, um bom dia para você que está nos assistindo ao vivo no Facebook Live. Aqui teve uma queda aqui do Wi-Fi, mas agora a gente já restabeleceu com 3G aqui, que a gente tem de backup, né? E o pessoal já pode assistir a gente, continuar assistindo a gente ao vivo. Então a gente agradece a participação de vocês. Pode ligar para nós no nosso telefone 3941 9750 ou 3942-9750 para participar, mandando perguntas. Se tiverem dúvidas sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, liga aqui para deixar a sua opinião. Ou entre no nosso WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp do Vivência. É só entrar lá no site vivenciaespirita.com/WhatsApp, para quem não participa do grupo. Ou pode mandar também perguntas aí pelo Facebook Live, a gente vai lendo, interagindo com vocês. E também a gente tem o Instagram, né? Então tá em tudo. Twitter, Instagram, tudo em português, tá em viu, Jorge? Instagram, backup, o que mais? O Jorge gosta demais. E então vamos iniciar hoje com a prece de abertura com a Valéria do Jeff. Jesus, um dia disseste: eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade, para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios, a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Fraternidade Sem Fronteiras. E nós estamos aqui com a Célia Leão, que é formada em Direito e Administração. Nós estamos aqui com Edmilson dos Santos Neto e com Carlos Eduardo, que tem um sobrenome meio complicado, né, Jorge? Então, bom dia, Célia Leão. Bom dia, Rui. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os amigos que nesse momento estão conosco nesse encontro. Bom dia, Carlos Eduardo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E bom dia ao Edmilson dos Santos Neto. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, alegria. O pessoal fala pouco no microfone, né, Jorge? Vamos ter que forçar bastante para eles conversarem. Cutucadinho. Eles querem mais ação do que conversa. Célia, me diga uma coisa. Fala para a gente um breve histórico. O que, que significa Fraternidade Sem Fronteiras? Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG fundada em 2009. A central dessa ONG, a ideia inicial dessa ONG foi criada pelo Wagner Moura, que reside em Campo Grande. Na época, ele já trabalhava com trabalho, fazia bastante trabalho social, atendia famílias carentes, distribuía alimentos, trabalhava com evangelização, mas ele sempre sentiu necessidade de fazer algo além daquele trabalho que já realizava nos bairros de Campo Grande. Foi quando ele conheceu a doutrina espírita e começou a entender a dimensão do ser humano na Terra e começou a entender que, de alguma forma, ele precisava realmente contribuir bem mais. O Wagner é o que tem um programa na Rede Mundial? Um programa de rádio na Rede Mundial? Não, tem programa de rádio. Não? O Wagner Moura é uma pessoa que tem o trabalho particular dele, mas que tem esse trabalho da ONG. Ele não tem nenhum programa de rádio. É, mas o Wagner Moura tem outro Wagner Moura, né? Artista. Que é um artista. Não, por isso que eu falo, pelo sobrenome já fui em dois. Tem o artista, né? Que é o Wagner Moura também. E tem esse que é espírita também, que tem um programa na Rádio Mundial também. Ele é o terceiro. Tem várias palestras no YouTube, várias palestras. Wagner Moura, eu já fui logo nele, né? Então não vamos confundir o Wagner Moura de Mato Grosso com o Wagner Moura artista, né? Totalmente. Mas me diga uma coisa, e quando surgiu essa ideia? Você falou que em 2009. 2009, quando ela foi fundada efetivamente, a Fraternidade Sem Fronteiras. Mas ela foi fundada aqui no Brasil ou ela tem origem em outros países? Como eu te falei, essa ideia, a gente percebe que ela foi materializada apenas aqui no Brasil, mas ela era uma ideia que com certeza já surgiu, digamos, até mesmo antes da vinda do Wagner Moura para o planeta, né? Então, na época, ele tinha essa pretensão de ajudar e começou a pesquisar, via nas mídias o sofrimento das pessoas da África, e para ajudar essas pessoas ele foi pessoalmente lá na África e ele escolheu Moçambique porque Moçambique fala português. Então, como ele não tinha conhecimento de outras línguas, seria, digamos, menos difícil fazer um trabalho em Moçambique. E ele foi lá conhecer a realidade de perto, ver como que funcionava, como era a dificuldade das crianças, das pessoas da África. E quando ele conheceu lá toda essa situação, ele volta para o Brasil e junto com um grupo de amigos, um grupo de pessoas também que tinham os objetivos em comum, eles começaram a fazer campanhas, fazer campanhas beneficentes, almoço, bingo, tudo que eles poderiam arrecadar dinheiro para poder, de fato, implantar o trabalho na África. Tá, e me diga uma coisa, e a miséria lá em Moçambique e em Madagascar, onde vocês também estão trabalhando, é pior do que aqui no Brasil? Infinitamente pior. Nossa, Infinitamente pior. A gente teve a oportunidade de ver pessoalmente, é uma realidade bem dura. Principalmente porque Moçambique é um país que se libertou digamos assim, do domínio português há 10 anos. Então, é um país que está recomeçando. Então, não tem muita assistência do governo, como a gente aqui tem Bolsa Família, Bolsa Escola. Lá o governo não dá essa assistência. Então, e lá também houve muita briga entre tribais, né, entre as tribos. Isso, mas em outra região, não era bem nessa região de Moçambique, onde a gente está trabalhando. Era em outra região, na faixa de Gaza, que fica perto mas de lá. Mas é Moçambique mesmo. Na África, mas não em Moçambique, outras regiões próximas. A título de esclarecimento também, Rui, não sei se você está lembrado, mas nós já falamos aqui que a Aliança Espírita Evangélica, através da regional do Nordeste, já abriu uma casa em Moçambique, uma casa espírita lá em Moçambique também, né? Tivemos a oportunidade de conhecer em Maputo, tem uma casa espírita lá, que foi... Maputo é a capital. Maputo é a capital de Moçambique. Lá tem uma casa espírita, eu não sei se é essa fundada... Eu acho que não tem muitas não, né? Talvez não tenha muitas, não. Provavelmente deve ser que o pessoal lá, o Dr. Pedro, lá de Petrolina, a Mara, eles estavam muito empolgados em abrir essa casa lá, né? Inclusive, eles estavam querendo levar até a pomadinha, ou fizeram a pomadinha do vovô Pedro lá, alguma coisa, né? Assim, porque o pessoal lá, uma pomadinha dessa do vovô Pedro é um santo remédio lá, né? O pessoal que não tem condições de quase nada, você ter isso aí para dar pro pessoal lá, é muito interessante. Como também o pessoal do Sérgio Vilar, né? E o André Luiz, eles estão já desenvolvendo em outros países da pomadinha, porque para você levar a pomadinha é meio dificultoso, né? Porque quando você leva esse monte de pomadinha dentro do avião, o pessoal pensa que você está levando alguma coisa diferente dentro. Droga. E como ela é algo natural, né? Você não é um remédio oficial, digamos assim, para você cadastrar tudo. Você teria que levar mesmo como se fosse alguma coisa fitoterápica. E fica difícil, então é mais fácil até fazer lá. Mas foi legal para a gente saber que a doutrina espírita está tentando atuar também nessas regiões. Jorge, você falou que tem poucas casas espíritas, né, lá, realmente. Mas é bom comunicar o seguinte, informar o seguinte, que nós tivemos um encontro, né, da Fraternidade Sem Fronteiras, agora no início do ano. Aí o Jorge Godinho, presidente da FEB, contou uma história para a gente, que em 2009 a espiritualidade solicitou que eles fizessem vibrações em determinados dias e horas para a área africana e para o povo africano. Tá? Então, quer dizer, não estamos sozinhos, não. Desde 2009. E como a gente não acredita em coincidências, né? Foi a época de. Foi o ano de fundação da Fraternidade Sem Fronteiras. Isso eu acho muito, sabe? Casado. Eu acho muito legal essa participação, por exemplo, que nem você falou do Jorge Godinho, que é presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Você tem participação do Divaldo, mas você tem participação também de pessoas de outras religiões, por exemplo, como a irmã Aila, né? A irmã Aila participou desse encontro, o pastor Milton, que ele faz um trabalho muito, muito bom em Mato Grosso, em Campo Grande, tá? É conhecido do Wagner com drogados. Tá? Nossa, então, a fraternidade foi fundada por um espírita, mas ela não tem nenhuma conotação religiosa. Tá? Participa porque fraternidade não tem religião, né? A fraternidade é nossa. Foi o que assisti lá da irmã Aila falando, né? Que é católica, né? Uma freira, e falando assim, a gente tem que romper essas fraternidades, tem que ser uma sem fronteira na religião também, né? Afinal de contas, sem fronteiras. Incrível. Ela fala assim, ela vive numa favela, né? Que ela sabe a realidade do povo brasileiro. Aí perguntaram pra ela, mas por que vocês estão olhando lá no Moçambique se aqui tem tanta gente necessitada, né? Ela falou, a gente tem que ter a visão sem fronteiras. Não tem só olhar como o Brasil. Tem que ser sem fronteira no país, sem a religião e tudo mais. Mas a Célia já falou que lá em Moçambique a miséria é infinitamente maior do que aqui no Brasil. Considerando essa questão religiosa, esse cuidado que o Wagner tem lá em Moçambique, a gente também trabalha a questão de valores com as crianças. Então, os monitores, eles são treinados, recebem material que a gente leva do Brasil, onde se prega o amor ao próximo, a fraternidade, a questão da humildade, do perdão. Tudo isso é trabalhado com as crianças sem um rótulo religioso. E lá eles têm a religião que predomina lá em Moçambique, qual que é? Eles são cristãos. A gente, nessas aldeias que a gente teve a oportunidade de trabalhar, não tinha nenhuma igreja se montada no sentido de igreja católica, por exemplo. Mas a gente participou de celebrações, onde são, pra gente é como se fosse uma igreja evangélica, onde tem os pastores, eles leem a Bíblia, então é tudo fundamentado realmente na ideia do Cristo. Quer dizer, sem uma religião específica. Sem uma religião específica. Eles têm os nomes, mas eles não têm essa separação. É por isso que que o Edmilson disse que ele é cristão, né? Isso. Você é espírita e o Carlos Eduardo é espírita. Exato, e ele é cristão. Exato. Quer dizer, sem nenhuma conotação religiosa. A responsabilidade dele é muito maior. É. Né? Porque quando a gente fala que é espírita, você está num lugar só, assim. Tipo assim, você fala que é católico, você está num lugar só. Agora, quando você fala que você é cristão, o cara tem qualquer coisa, ele vai levar a cacetada. O interessante que a Célia falou da fraternidade, dessa contato, né, da religiosidade e tal, e fraternidade, claro. Hoje, as crianças que foram atendidas em 2009, tá certo? Elas estão trabalhando, né, para a fraternidade. Então, e o interessante é citar um caso que aconteceu com o Wagner, ou foi com o Wagner ou com o Andrei, que uma senhorinha estava sentada, chamou ele, foi o Andrei Moreira, eu acho que os espíritas aqui devem conhecer, né? Ele estava passando, a senhorinha chamou o Andrei Moreira, tá? E queria agradecer a ele, né? Retornando, foi com o Wagner. Aí o Wagner chegou e tá, tal, olha, eu quero agradecer, né, a senhorinha, eu quero agradecer. O Wagner pensou, pô, deve agradecer comida, a casinha, né, toda a assistência que estão dando, a assistência material que estão dando. Não. Ela agradece à fraternidade, porque desde que a fraternidade chegou lá, todo dia, uma pessoa vai lá conversar com ela. Uhum. E quem é essa pessoa? É o jovem que foi atendido em 2009, 2010, etc. Então, ela, essa fraternidade, ela está crescendo, expandindo. É isso que a gente faz. Mas, Célia, e qual é a importância da Fraternidade Sem Fronteiras para a nossa sociedade? Porque a gente vê que a nossa sociedade, muitas vezes, só reclama, mas a gente brinca sempre aí com uma amiga nossa que não pega o boi por chifre, né? Ele está sempre fugindo do boi, mas não pega o boi por chifre para procurar ajudar, né? Ajudar. A gente, principalmente com essa ideia da Fraternidade Sem Fronteira, o que a gente sente, todos nós sentimos, é que existe um universo... O nosso universo, ele é geral. Então, não importa se alguém sofre lá no Japão, se alguém sofre no Brasil, se alguém sofre lá no Uruguai, o sofrimento, a dificuldade, ela é do irmão, que são todos filhos de Deus. Sim. Então, essa ajuda, esse apoio, essa esperança que a fraternidade leva para essa região, ela vai trazer um benefício universal. Sim. Ela vai causar um equilíbrio nesse sentido de colaborar em qualquer lugar do mundo em que estejamos, e principalmente para aquela região lá de Moçambique, na época que a fraternidade chegou lá, eles estavam passando por um período de seca de 10 anos. 10 anos de seca. Então, a fome era muito grande. O clamor daquele povo por um socorro era uma coisa que ecoava, com certeza, no mundo inteiro. E quando o Wagner, como ele mesmo falou, desse chamamento pela vibração do povo africano, e consequentemente também com essa criação do Wagner, essa vontade de ajudar aquele povo, tudo isso a gente percebe que está interligado, porque precisava realmente de um socorro naquela região. As crianças estavam desnutridas, morriam de fome, e ainda tinha o vírus da AIDS, estava chegando naquela época também, muitos pais e mães morrendo, porque muitas pessoas se contaminavam, porque iam trabalhar na África do Sul, naquelas minas, e trazia o vírus da AIDS para Moçambique e para as aldeias. Então era morte, era fome, era uma situação realmente de penúria, e quando Wagner chegou lá, que começou a conhecer, a visitar as aldeias, a conhecer a realidade, realmente não restava dúvida que era necessário alguém fazer alguma coisa. Sim. E no Brasil, por que essa iniciativa é importante? Porque a gente sabe que o povo brasileiro é um povo fraterno, é um povo solidário. Basta ver quando se faz uma campanha que todos sentem a necessidade de ajudar. Então, a gente pode estar exercitando aqui no Brasil o que a gente precisa exercitar desse nosso lado fraterno, solidário, né, de servir, de amar ao próximo. E o reflexo vai ser não só naquele povo que está recebendo essa ajuda, mas também para nós, brasileiros. E tanto é interessante que quando a gente chega lá, eles nos recebem com tanta alegria, eles não falam a Célia, o Wagner, o Andrei, não, eles falam o Brasil, o Brasil. Povo brasileiro. Nós somos gratos ao povo brasileiro. Os celebrantes, as pessoas que celebram, fazem esses cultos, eles dizem o povo brasileiro. Eles dizem assim, se esse povo nos ajuda e nós não temos nada para dar em troca, significa que é amor, né? Então a gente percebe que há esse benefício geral, né? Isso com certeza retorna para o Brasil, sim, né? Então, como dizem a maioria dos caravaneiros, a gente vai lá pensando que está ajudando e retorna sendo ajudado. Quem mais se beneficia somos nós que estamos ali na... Exatamente, somos nós. Fazendo esse trabalho, né? E eu participava de uma caravana no Jefa, que eles faziam domingo, né, na parte da manhã, antes de começar aqui no programa. E uma vez por mês eles iam no bairro, em Minas, eles levavam a cesta básica para quem eles pediam, né, não com esse objetivo, mas também faziam o evangelho, para quem permitia também, que eles são um bairro bem carente. você vê exatamente isso que você está falando, Sérgio. Você vai no sentido, vou ajudar aquelas famílias, mas você é muito mais ajudado quando você pratica a caridade do que só a pessoa que está recebendo. Com certeza. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Dos dois lados ganha. Dos dois lados, né? Essa é aquela parábola de Jesus, né, que ele pede para... quando fizer um banquete, convidar os pobres, né? Porque eles não vão ter condições de retribuir, né? Exatamente. E para eles, esse banquete é uma maravilha, né? É uma maravilha, exatamente. Para você ter uma ideia, Rui, lá a alimentação que a fraternidade faz para as crianças todos os dias é arroz branco, frango e feijão. A gente que passou 17 dias lá, a gente comia todo dia junto a mesma comida deles, arroz branco, frango e feijão. E aí a gente vê aqui no Brasil que por mais carente que seja alguém, imagina essa pessoa comer todos os dias arroz branco, frango e feijão. Né? Por mais que a pessoa não tenha... Salada não existe. Salada, né? Por enquanto não. Não existe. A fraternidade está criando a questão da irrigação e está fazendo uma horta nas aldeias, né? E já está começando, inclusive, a recolher, digamos assim, o retorno dessa plantação, porque é muito seco lá. Muito então seco, é né? Muito difícil, tem que ter realmente um projeto de irrigação por algum profissional e foi esse profissional. Mas irrigação, se é muito seco, de onde tira essa? Não, do solo mesmo, do faz solo. Poço artesiano. Ela foi lá que aconteceu daquele menininho americano começar a juntar dinheiro para mandar, para fazer poços artesianos lá na África? Não. Você não tem conhecimento? É porque tem um garotinho pequenininho, ele viu aquela miséria, aquela tristeza, ela começou a pedir para um, para outro, dinheiro para mandar para lá fazer poços artesianos. É, né? Como o Edmilson. Não. O Edmilson gostaria de falar? Isso é um fato conhecido internacionalmente, né? Sim. Dessa criança. E, se não me engano, foi nos Estados Unidos que ele mobilizou centenas de pessoas e começou a um movimento na direção de poços artesianos. Mas lá em Moçambique, você tira água a 130 metros de profundidade. É extremamente difícil você... E pedra também? E muita pedra. Então eu acompanhei fiquei 2 meses em Moçambique fazendo um trabalho de imagem. Levamos drones e câmeras para poder filmar o trabalho. Filmamos toda a região lá onde a fraternidade atua. E realmente é uma estrutura pedregosa no processo de extração de água. Então... lá em Chiqualaquala, onde eu acompanhei mais de perto, a água foi ficar boa a 130 metros. E segundo quem entende, é muito profundo. É muito profundo. Mas a fraternidade se instala numa pequena área e estabelece ali um ponto de água. E estabelece ali com a comunidade alimentação. Então é arroz, feijão. E o que se pode a mais de levar, mas basicamente arroz e feijão e água. É, porque comer, a gente que está aqui no Brasil, com essa riqueza enorme que a gente não percebe, comer um dia arroz, feijão e frango dá, mas comer no outro dia a mesma coisa, não, vamos trocar, né? Quer dizer, nós temos até o direito de trocar, por mais pobre que a gente seja, dá para trocar, né? Essa campanha até foi bom citar, das moedinhas, tal, não sei o quê, essa campanha das moedinhas, tem uma caravaneira, uma voluntária caravaneira de Santos, que faz essa campanha nas escolas, tá? A criançada bota os trocadinhos, tá, nas garrafas, chama garrafa do amor, não é isso? Oi? A irmã Aila. Ela também faz, tá? A garrafa... Garrafas do Amor. É a Ana Lúcia Caetano. É? Ana Lúcia Caetano de Santos, que ela tem esse projetinho lá, tá? Então, quer dizer, espalha, né? São ideias que vêm de irmã Aila, que vêm de um, vêm de outro, e a gente vai espalhando isso, né? Isso que é... É só ter alguém para começar, de né? De pulso. É. Isso. O Edmilson falou, não, a fraternidade chega, e eu pensei numa coisa, ela chega e chega com garra, tá certo? Inclusive, é uma frase que, uma citação no livro Ubuntu, que a Célia tem aí, desde o início, a fraternidade, ela foi criada e organizada, mas não é para ser, eu vou falar com minhas palavras, né? não é para ser fraca, não é para ser tímida, é para ser arrojada. Agressiva. É, mas com todo o respeito, todo com todo carinho, entendeu? A gente não pode deixar, porque a gente tem que, né, aquela situação, né? Por que que o bem não prevalece, né? Porque o mal é mais arrojado, mais intrigante, ele vai e vem, tá? Mais organizado. Mais organizado. Então é isso, a gente organiza, faz e com força a gente consegue. E a gente estava até comentando, eu tenho uma caravaneira que eu tenho contato com ela lá no Rio de Janeiro, em Niterói, a Lenita. A gente estava comentando como cresceu a fraternidade. É só desde 2009. É. Né? Então, é só ter alguém que tenha coragem. Coragem. De... E o Wagner é um que ele desbrava horizontes. E a gente acaba deixando a nossa luz debaixo do alqueire, né? É. Em vez de colocar ela acima e divulgar essa luz e levar a caridade para quem precisa. Só comentar aqui o pessoal que está participando no Facebook Live, Priscila Souza, Camila, minha esposa, Rosa Maria, mandou um bom dia, Nadir Paulino, Antônio Bessa, o Edson Figueiredo, lá do Jeff, também mandou um bom dia, a Isabel Baruna mandou também, a Marcilene Rosa, o Ângelo Augusto, Edmeia, Marisola, o Domingos, meu pai, Rosângela, a Dalva Cristina mandou uma mensagem, falou só um comentário, somos espíritas cristãos. Só esclarecendo, porque muitos acham que espírita não é cristão. É. Né? A gente até fala que é um pleonasmo, né? Que nem subir para cima, mas ela tem razão. Muita gente espírita não... Espírita kardecista. Exatamente, mas todo espírita também é cristão. A Maria José também entrou aqui. Agradecer vocês que estão participando. Mande mensagem, mande perguntas, a gente vai interagindo com todos vocês. E a gente também vai para os comerciais. Mas só comentar que ontem a gente esteve lá no Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Então, junto com o Edson Barbosa, está escutando a gente também, o médio Edson Barbosa, o Fábio Dionísio, todos os trabalhadores. A casa estava lotada, devia ter uns 900. Então o Jorge esteve lá, o Rui também esteve lá. Foi uma caravana de São José. Então foi um dia assim bastante iluminado. Eu tive que aguentar muitas brincadeiras do Edson, né? Por causa do Jorge, né? Então, agradecer a todos os trabalhadores, né? Todo mundo que esteve presente no trabalho de cura e cirurgias espirituais lá. Lembrando que na rádio, todo dia às 8 horas da noite, tem o programa de curas e cirurgias espirituais do Edson. E quarta-feira é o programa, não ao vivo, mas porque o programa ao vivo é na Rádio Mundial, às 15 horas, ou 15h30. E quarta-feira, à noite, às 8 horas, passa a reprise do último dia. Então, e também o Grupo Castelã teve lá no Enarte, né, Jorge? Foi o Canal do Bem, o Deralcio transmitiu ao vivo. Eu assisti lá de casa, não pude estar lá em Cachoeira Paulista, mas... Foi a melhor apresentação do Castelã, né, Jorge? Não pode... A mais recente. Brincadeira, a Dora vai ficar brava lá comigo, porque ela estava sem voz, não conseguiu cantar. Tá bem na frente da televisão. A Dora é a esposa do Jorge, porque não quer. Daqui a pouco ela vai ligar ainda, acabou. Brincadeira. Ainda bem que ela não está escutando, senão você ia acertar as contas com ela depois. Porque ela estava sem voz lá, ele fala, e nossa, o Castelã cantou muito, porque a Dora, não saiu a voz da Dora. Mas aí, ela está fora hoje, né? Ela não está lá. Hoje, só se ela está com o rádio ligado lá na AMI, ela está lá na AMI. E agora, quanto a você... Você gosta de dar, como é que fala assim? Ele gosta de deixar as pessoas pegar no pé dele. Ele vai no programa do Edson na Rádio Mundial, chega lá, o Edson bota ele para trabalhar junto com ele na Rádio Mundial, ele apresenta o programa junto com o Edson, chega lá, vai direto lá, sai. Ao invés de almoçar meio-dia, ele deixa para almoçar 3 horas da tarde para ir no programa do Edson, né? Usa o horário do almoço dele para ficar com o Edson. E não sabe o horário que o programa começa. Depois que o Edson pega no pé dele, aí ele acha ruim. E o Edson está lá escutando, né? Ele falou, não sei se é 3 ou se é 3,5. O cara que não está lá direto, é igual a gente, está 14 anos aqui no Vivência Espírita, fala, não sei bem se é 8 horas que começa, não sei direito. Né? 3 horas da tarde, o programa na Cura de Cirurgias Espirituais na Rádio Mundial. Com o nosso irmão Edson Barbosa. Já está dada, né? A bronca no Rodrigo. Já está dada a bronca aqui, mas não tem jeito. O Edson vai pegar no pé dele. Né? O Edson falou, ontem o Edson já falou o seguinte, fazia 2 meses que ele não aparecia no Recanto de Luz de Mancheiro, que era tarefeiro lá. É. Até no currículo ele está colocando, trabalho no Recanto de Luz de Mancheiro como tarefeiro. E o Edson falou que ele só aparece lá quando eu vou. Falou, quando eu vou. Entendeu? Só vai aparecer lá para se você, poxa, o Jorge está aqui, tá o Rodrigo aparece, é. Não, mas é um trabalho muito bonito. Fora, né? Sério. E a Camila também faz um trabalho muito bonito lá, né, Jorge? Uhum. E depois nós precisamos falar com mais detalhes para que as pessoas saibam que tem trabalho bonito aqui no Brasil, uhum, aqui na nossa região. Um trabalho muito bacana, né? Ó, nós estamos super. E nós vamos coroar tudo isso, né, Jorge? Coroar tudo isso no dia 19 e dia 20 de agosto. Nós vamos coroar todo esse trabalho, onde a Célia está convidada para ir lá e para divulgar o Fraternidade grupo, Sem Fronteiras. Né? Eles vão lá ter uma mesinha lá para eles divulgar o trabalho. Ah, né? Então tá bom. Né? É, então, eu queria falar que nós estamos lançando uma revista para o evento e a gente pretende até que essa revista continue depois, né? E o nome da revista nós já escolhemos, o Nil já criou. O nome da revista é Amigos, Amigos, né? Mas nós estamos precisando de um slogan para a revista. Então, a partir de hoje, ao invés da gente fazer pergunta, nós vamos colocar aqui, fazer um concurso, quem dá o slogan mais legal. Hoje a Célia, eles trouxeram pra gente o aqui... O slogan é em inglês. O que que significa em português? Então, eu vou falar. O que significa? Vou falar agora. Não, é alguma coisa criativa que você tem que colocar para isso, né? Trata-se de uma mensagem publicitária curta, né? Que diga em poucas palavras características do produto ou do serviço que você está lançando. Né? Que dentro daquelas palavras, daquela mensagem curtinha, você diga alguma coisa, que significa aquilo ali. Não tem que ser uma frase de efeito. De impacto. Né? Algo fácil de gravar, divertido, né? Ou até que tenha duplo sentido, não tem problema. Tem slogan que ficaram marcados, por exemplo, Bombril, 1001 utilidades, quem não lembra? Não tem nem Bombril mais para vender por aí, mas todo mundo a sabe. Gilete. Que, né? Essa não tem slogan. Não tem, não. Mas só falar em Gillette já não, sei. Não, aí é só a marca que a o pessoal marca. Lembra, né? Agora, por exemplo, o slogan é aquilo que está ligado à marca, né? Então você pega lá, vamos falar de revista. Como a nossa revista chama Amigos, então você cria um slogan lá para colocar, curto, né? Como a revista, lembra, todo mundo lembra da revista Contigo. Está lá, a revista que conta. O slogan é Contigo, a revista que conta. Tomou, né? Doril? A dor sumiu. Se é Bayer? Se é Bayer, é bom. Tudo isso aí. E revista, outra revista, Manchete. Olha o slogan. Aconteceu, virou Manchete. Né? Isso é o slogan. Então a gente queria, a nossa revista que nós vamos lançar no evento do Chico, né? Que essa revista ela vai falar só. Nós estamos fazendo reportagem, fizemos reportagem com as pessoas que conviveram com o Chico de alguma maneira aqui da região. Estão fazendo uma reportagem muito legal da comunidade Maria João de Deus, né? Da família lá toda que foi através do Chico, principalmente, que eles tiveram o insight para abrir mesmo a instituição aqui em São José dos Campos. Então, um monte de história legal que a Luísa contou para a gente, as meninas contaram para a gente, a Vanderleia, filha do Vanderlei, né, contou para a gente. Eu fui em Taubaté entrevistar a Terezinha Xavier, também bacana. O Clóvis Abreu, que é lá de Pinda, que tem a coleção completa dos livros do Chico Xavier. Nós e fomos o pai lá. Dele era muito amigo do Chico, Aníbal. Isso. Então nós fomos lá, conversamos com o Clóvis. Tem uma reportagem do Saulo Gomes nos bastidores do homem do brasileiro, do maior brasileiro de todos os tempos, que o Saulo Gomes que defendeu o Chico Xavier. Muitas outras. A gente contando como nós fomos convidados para fazer o evento. A gente contando um pouco de cada evento, como foi cada evento nesses 10 anos. Então a revista vai trazendo isso aí, né? Muitas informações interessantes. O que nós estamos trazendo. E a gente criou o nome, Amigos, e quer que vocês façam o slogan para a gente. Então, o nome da revista é Amigos. Cria um slogan aí, que a partir dessa semana, a gente vai ficar umas 2 ou 3 semanas aí, que é o tempo que a gente tem para passar o nome para ser impresso, né? Então, nessas 2 semanas, Rodrigo, o pessoal manda um slogan para a gente. Hoje nós teremos sorteio, que a Célia trouxe para a gente um livro, né, Célia? Né? Ela trouxe para a gente um livro e uma camiseta. O livro Ubuntu, ele conta a história da fraternidade desde o começo, conta várias situações que foram detectadas no começo. É um livro emocionante. Quem lê, com certeza, vai se emocionar muito e compreender mais profundamente o trabalho da fraternidade. E uma camiseta também. E uma camiseta da fraternidade. Tamanho? Então, essa camiseta eu trouxe 2 tamanhos, um tamanho médio e um grande, masculina. Então,

estamos aqui com o Carlos Eduardo, com o sobrenome difícil de falar, né, Jorge? Mas estamos todo mundo aqui falando sobre a fraternidade sem fronteiras, que é o tema de hoje. Então vamos continuar. Não é só eu que tenho dificuldade de falar o sobrenome do Carlos. Carlos, fala aí o seu sobrenome. Kreitschik. Ah, então tá bom. Kreitschik. É, mas com quantas vogais e consoantes tem o nome? Quantas Tem duas vogais só. Duas o resto vogais. É tudo consoante. Tudo. Por isso que eu digo, para escrever é só encher de consoantes. Só... Mas é de origem polonesa? É da República Tcheca. Minha avó é tcheca. Ela nasceu na divisa Áustria, Alemanha e República Tcheca. Na época, Tchecoslováquia, né? É. Antiga Tchecoslováquia. A Célia também, viu, Jorge? Ela é maranhense. Ela nasceu no Maranhão. Fala para nós, Célia. Isso, mas não tem nada a ver com o exterior. É aqui mesmo, no Brasil. É. Maranhão é do Brasil. Quando eu cheguei aqui em 1969, 9 anos de idade, e eu fui para a escola, ela foi perguntando todo mundo de onde era, né? E quando ela perguntou quem era brasileiro, eu falei, não sou, né? Ela falou, mas todo mundo ficou surpreso, porque, mas você é de onde? Eu falei, sou da Bahia. Ela falou, não, mas Bahia também é Brasil, Jorge. Eu fiquei contente pra caramba. Ah, foi incluído finalmente na Bahia, no Brasil, na Bahia. Na minha cidade, se eu falar o nome, é Parnarama, então é um nome bem difícil. Parnarama? O Jorge que é Patamuté. Então tá tudo mais ou menos. Não, então, você vê, Célio, o pessoal fica falando das nossas cidades, agora ninguém fala nada de Tremembé. Taubaté, Itaquaquecetuba, Caraguatatuba, Ubatuba. Isso é nome bonito? Pindamonhangaba. Não, que tá, todo mundo acha fácil. Agora ele fala para Tamuté, né? Fala essas coisas. E agora a Célia é da... Porteiro Zé lá. Repete o nome da cidade. Parnarama. Parnarama. Um nome bonito. É a mistura de Paraná com aranha. Né? Isso, e chega em um monte de cidade de São Paulo e do Paraná, desse lugar, cheio de nome americano. Tem lá Louisiana, tem não sei o que, isso aí o pessoal acha bonito. Quer dizer, não, os nossos são originais, são nomes indígenas. E o Edmilson é da onde, Edmilson? Eu sou mineiro. Ih, de que cidade? Nasci em Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. Isso, lá na divisa, quase Bahia. Uhum. Quase lá na Bahia. E depois mudamos para Lorena. Meus pais moram em Lorena, aqui, no Vale do Paraíba. É, e o Carlos é nascido... Eu sou paulistano, São Paulo. São Paulo, do cimento, do concreto, né? Mas amo esse Vale do Paraíba, escolhi Taubaté aqui, amo essa região, maravilhosa. Eu estava ouvindo a história da Célia, nossa, a Célia nasceu no Maranhão, foi para Tocantins, foi para Palmas. Nasci no Maranhão, até 15 anos fiquei morando, depois fui para a capital do Piauí, que era muito próximo lá da cidade, fui estudar. E depois que eu terminei o segundo grau, passei num concurso, fui trabalhar em Palmas, morei 5 anos lá em Palmas, depois voltei para Teresina novamente, e agora estou aqui em São José dos Campos. Porque seu filho veio estudar aqui em São José? Meu filho passou no ITA, aqui em São José dos Campos, e eu vim para ficar aqui com ele esses 5 anos. E não vai sair mais aqui? Não vou sair mais, vou ficar. Apaixonei. Mas aqui o que acontece é só o Rodrigo que é daqui de São José, né? É, o resto é tudo nascido, né? Raridade, né? Hoje já tem muito mais, né? Mas antes falava que era raridade achar gente que nasceu aqui, né? 3 gerações é raridade. Você achar 3 gerações de São José dos Campos é raridade ainda, né? Mas nós temos aqui Iracema Bento, parabeniza pelo programa, manda abraços a todos e deseja um bom dia a todos. Um bom dia para você, Iracema. Só continue prestigiando o nosso programa. Comentar que o Bessa entrou aqui e mandou um bom dia. Algo importante sobre o porquê do movimento de ajuda ao povo africano se tem tanta miséria no Brasil. Aí ele fala assim, nossa dívida espiritual com o período da escravidão, quando causamos tanto sofrimento a esse povo. Era um dos pontos que a gente iria falar, essa dívida de escravidão que nós temos. Na verdade, o Brasil não tem histórias de guerra, né? Então, a nossa dívida que a gente tem, muito grande ainda, é com o povo africano, né? O sofrimento que nós colocamos essas pessoas. Então, quem sabe, nós, de certa forma, estamos envolvidos nesse projeto, porque somos um dos maiores devedores. Exato. Aí é a famosa lei da ação e reação. Quer dizer, nós estamos agora agindo por ter feito uma série de coisas aí, porque de Moçambique que vinha muitos, né? É, é interessante quando a gente fala do lado físico, é muito isso aí que nós estamos falando. Agora, quando a gente fala do lado espiritual, mistura tudo, né? É assim. Porque hoje nós não sabemos quem nós somos, né? Quando a gente fala do lado reencarnação, pode ser que os africanos naquela época fôssemos nós. É. E muitos dos africanos, quando a gente pega os livros assim espíritas, que são livros históricos, a maioria dos africanos não eram tipo assim espíritos da África, eram espíritos que já vinham de milênios. Exato. Lá da época de Jesus, tudo, que viveram naquela época de Inquisição, que viveram naquela época, né, na época de Jesus mesmo, com tanta perseguição aos próprios cristãos, e depois volta para resgatar de alguma maneira. Porque se a gente perceber, por exemplo, o Brasil sem África, não é nada. Não é nada. É. Né? O Brasil sem o povo negro não seria nada hoje. Nem existiria. Né? Porque os portugueses não viriam para cá fazer aquele trabalho de construção do país. O grande presente que o Brasil ganhou, embora tenha sido com dor, né, para eles, mas foi os negros virem. Que aí nós fizemos uma raça inteirinha aqui. Sim. Né? A gente às vezes até comenta assim, quando a gente conhece aquele povo africano lá pessoalmente, a gente se surpreende, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que porque eles nasceram naquele sofrimento é porque estão resgatando. A gente até às vezes ouve alguém falar, né? É um resgate de todo um país, né? Coletivo, com várias pessoas, né? Resgate coletivo. Porém, a gente se surpreende porque é um povo impressionante. Eles são de uma grandeza espiritual que você fica impressionado. A gente, por exemplo, aqui no nosso, nesse país, aqui Brasil, nessa região ocidental, a gente tem muita questão do materialismo impregnado. Sim. E a gente fica impressionado como que eles conseguem viver com tão pouco, porque eles não têm nada. As casinhas que eles moram, é um cubículo de 3x2, de pau a pique, coberto com uma palhocinha. Não tem cama, não tem cadeira, não tem mesa, não tem nada. É só o chão batido, eles botam aquela esteirinha que eles têm lá, eles têm uma esteira que eles carregam para tudo quanto é lado, eles, ali serve de cama, serve de cadeira, serve de tudo. Come com a mão? Come com a mão. Praticamente, não tem, quando tem, eles não têm esse... Quando tem comida. Eles não têm esse conforto material que a gente tem. Porém, você não vê nenhum deles chorando, reclamando, mal-humorado. Sempre que você se aproxima, eles têm um sorriso para te dar. E são de uns dentes lindos, belos, maravilhosos, porque eles não têm essa cultura de comer açúcar, essas coisas, então eles têm uma dentadura preservada, né? E a gente sente energia quando a gente se aproxima. É diferente. Você chega naquelas vovozinhas, sentada debaixo daquela árvore, que não tem nada praticamente, só mesmo a vida, e elas te dão uma lição de simplicidade, de carinho, de ternura. É uma coisa impressionante. Então, a gente duvida muito se essas pessoas estão resgatando, sabe? Até parece que estão ali mesmo para ensinar. E às vezes pode ser prova. É prova. Exato. Né? Mais uma vez, entrando na nossa doutrina, a gente fala isso. Quem diz que tudo é resgate? Exatamente. Existem as provas também. Gente que veio para te ensinar alguma coisa, mesmo estando ali, ensinar para o mundo, talvez. Exatamente. Também. Então, quando a gente fala em dívida, a dívida é do mundo todo, né? Do mundo todo. E não só com a África, mas também com outros locais do mundo tão, né, tão devastados igual. E nós, Célia, que somos do Nordeste, às vezes, eu sou do sertão mesmo, né? A minha região é sertão. Ou quando você pega essa região mesmo do Piauí, Maranhão, do Ceará, do Maranhão, ali o sertão da Bahia, que depois no Rio São Francisco, lá para baixo, ou para cima, né? Quando você pega tudo aquilo ali, o Raso da Catarina, o maior deserto do Brasil, né? Sim. Ali você encontra gente que é extrema pobreza, mas você não vê um reclamando de Deus. Exatamente. Você não vê, pô, você fica bobo de ver a fé das pessoas e fala, meu Deus do céu. Quem deveria ter direito de reclamar de Deus devia ser esse povo aqui. Ninguém reclama de nada. Aí, aproveitando o gancho desse seu relato, a gente, nesse livro Umbutu, conta uma história assim, tão que sensibiliza a gente, né? A caravana estava visitando as vovozinhas, as casinhas, e encontrou uma senhora que estava com 3 dias que não comia nada, porque ela não tinha realmente. Então, a pessoa com 3 dias sem comer, o estômago já está, né, bem danificado. O que ela fazia? Ela colocava um objeto e amarrava aqui o estômago, prendia o estômago para que a dor fosse mais suportável, né? E a dor da fome, né? Então, quando a caravana chegou, que viu aquela situação, todo mundo ficou assim, nós que somos adaptados a se alimentar, né, de não sentir fome, todo mundo ficou muito, muito sensibilizado. E, assim, esperava-se que ela fosse dizer alguma coisa de negativo, e aí perguntaram para ela, né, como que ela estava se sentindo. Ela estava muito feliz, porque ela 3 dias orava a Deus por uma solução, e Deus mandou esse pessoal, né. Então, até nisso, eles são resignados, né. Então, a palavra que melhor define o povo de Moçambique é resignação. E isso a gente sabe que é muito difícil, né? Sim, não é fácil não. Não é fácil não, né? Até emociona a gente saber que essas pessoas passam tanta dificuldade e não reclamam, né? Não reclamam. Não sei se vocês perceberam, mas às vezes a gente pede até para o pessoal que vem aqui que diga para nós o que seria mais interessante perguntar, né? Para poder ficar mais fácil, porque às vezes vocês vêm com o objetivo certo para falar, mas vocês viram que aqui a gente atravessa no meio, vai para lá, vai para cá, é um bate-papo o tempo todo. Isso. E talvez a gente deixe algumas perguntas para fazer depois e não dê tempo. Sim, velho. Exato. O Bessa, quando ele fez a pergunta, quando ele falou sobre essa dívida nossa com o povo africano, é muito legal esse trabalho que o Brasil está fazendo, legal. Mas eu sei que muita gente está nos ouvindo e pensando assim, poxa vida, mas tudo bem, estão cuidando lá da África, mas e de nós aqui do Brasil? Vocês não cuidam, não? Quer dizer, está cheio de gente passando fome, está cheio de gente que está na miséria, está cheio de gente necessitada, está cheio de gente de tudo. A gente não deveria se preocupar primeiro com os nossos aqui, para depois cuidar dos outros? O que é que vocês podem falar para nós? Jorge, o que a gente tem visto com essa comunidade da Fraternidade Sem Fronteira, é que normalmente as pessoas que trabalham pela fraternidade também realizam trabalhos no Brasil. Eu digo isso por experiência própria, Carlos também. A gente trabalha para a fraternidade, busca ajudar, mas a gente também participa de trabalhos no Brasil. Tá? A fraternidade em si também tem um atendimento, uma ajuda aqui no Brasil. Ela fez uma parceria com essa clínica de crianças com microcefalia, né? Então, a doutora Adriana Mello tem uma clínica na Paraíba onde ela... É muito caro o tratamento da criança com microcefalia. Claro que ela não vai conseguir resgatar toda a sua mobilidade 100%, mas a fisioterapia, por exemplo, e o tratamento que a clínica presta é muito caro, porque requer profissionais, equipamentos. Então, era muito difícil para ela, e os casos de microcefalia foram se multiplicando, e ela estava numa situação que ela não sabia mais o que fazer. O grupo de médicos que criaram essa clínica não tinha mais condição de dar continuidade. E pediram socorro à fraternidade, e fraternidade também colabora. Então, quando a gente apadrinha um projeto da fraternidade, a gente pode escolher apadrinhar essas crianças com microcefalia. É o mesmo valor, R$50, que se paga, porém, essa arrecadação é destinada para esse trabalho aqui no Brasil, né? Além desse trabalho com a microcefalia, tem também, agora em Madagascar também, que a fraternidade também foi chamada por algumas instituições para ajudar, porque também está passando por um período de seca, e a pobreza lá em Madagascar ainda era pior do que em Moçambique. Então, cada vez que adentra no continente africano, encontra coisas mais difíceis, entendeu? E a gente vê que a realidade lá não é muito diferente da realidade aqui no Brasil. A gente aqui no Brasil visita famílias que moram em barracos, mas eles têm televisão, eles têm cama, eles têm fogão, sabe? Eles podem não ter um teto, mas o povo brasileiro ajuda muito, os brasileiros também. É isso que a gente estava comentando aqui, né, Edmilson, também. Então, o Edmilson tinha comentado sobre isso. Como a nossa realidade é diferente da realidade deles, né? Se você for comparar, né, a gente vê é aquela questão, às vezes por você não conhecer a luz, né, só que está nas trevas, você não tem a comparação. Vocês, por terem ido lá, sentido na pele, conhecido, vendo aquela realidade, porque uma coisa é você ver uma foto, uma coisa é você entrar, assistir um vídeo, outra coisa é você inserir ali dentro e sentir aquela energia do que está acontecendo. Não é isso, Edmilson, também, se você quiser comentar? Desculpa. Só retornando com relação à microcefalia, o que aconteceu? A doutora Adriana, ela viu uma criança, era de nome Catarina, se não me falha a memória, e ela viu o desenvolvimento dessa criança. Ela nasceu, né, acompanhou desde feto, né, que foi a que tirou o líquido e tal. Eu não sei os termos técnicos aí, né? E acompanhou desde nascimento e tudo mais. E ela teve uma melhora significativa. Qual foi essa melhora significativa? Ela percebeu, ela viu que a mãe era fisioterapeuta. Então, o que aconteceu? Essa fisioterapia específica, tal, que eu também não sei determinar o que é, que são tudo técnico, né? Melhorou em demasia a criança, a filha dessa paciente, da doutora Adriana. E aí ela viu. Por isso que a Célia falou que é muito caro esse tratamento. Porque a fisioterapia, ela declarou isso para a gente no encontro da fraternidade, que se inicia aos 3 meses de vida. E hoje tem criança com 2 anos, né, 1 ano e pouco, que já está nos passos, já está no início de passo. Então, eu acredito que microcefalia é, sem querer comparar, mas é como se fosse uma criança com Down. Hoje tem criança com Down trabalhando, residindo sozinha, tem uma vida normal, casando, entendeu? Então, a microcefalia é isso, vai se tornar uma coisa assim. Claro que eu, né, não sou médico, mas deve existir os diversos graus, né? Né, que nem tem Down também, né? Mas o tratamento é esse, tem que se iniciar de pequeno. Hoje essa casa, inclusive, conseguimos uma nova casa, né, com o Rossandro Klinge, que é um apoiador da causa, até fez um vídeo da Fraternidade. Eu convido todos a verem através do site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Ele apresentou essa casa, né, hoje tem 86 crianças lá, entendeu, sendo assistidas, tá? É isso. Edmilson. Tá. Então, a gente estava, antes do tema da microcefalia, realidade, né? Eu estou envolvido com, uma rápida apresentação, eu estou envolvido com ações humanitárias na África desde 2011, quando eu fui a primeira vez ao Senegal, e lá nós, depois mudei para o Senegal e residi lá 1 ano. Para montar o projeto com o qual eu trabalho hoje, e que aí, explicando porque eu estou aqui, né, eu nunca fiz parte, eu não sou espírita, né, sou cristão, oriundo da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse trabalho africano começou com uma organização cristã evangélica, e depois essa organização se diluiu, ela terminou, e me doaram o projeto. Então, eu fiquei dono de 25 crianças na África, pai de 25, solteiro, sem filho, fiquei, arrumei 25 filhos na África. E assim, eu já estava no estertor do projeto, já não tinha mais condição de manter pessoalmente o que estava lá, e pegando dinheiro emprestado em banco. Foi quando o Ranieri Dias, que é uma pessoa que coordena aí a Fraternidade Sem Fronteiras no Brasil, foi comprar um drone em São Paulo. É muito curioso essa história. Ele foi comprar o drone em São Paulo e... Eu nem sei se eu posso contar o tempo aí. Vocês me direcionam. Aí o Rani foi comprar o drone. Ele foi na loja que eu comprei os meus drones. Eu trabalho com imagens aéreas, né? Tem até uma página que eu publico imagens de São José aqui. E aí o dono da loja falou: você vai para a África com esse drone e você não vai conseguir voltar. O drone sai, mas ele não volta. Quando ele voltar, a alfândega vai te pedir documento e você precisa de um tempo. Ele falou: não, eu preciso para essa semana, eu embarco... Não, você não vai conseguir. Então, faz o seguinte, eu tenho um telefone de uma pessoa aqui que já foi para a África e já levou drones lá. E ele trabalha com isso. Tá? Aí o Ranieri me ligou. Oi, Edmilson, como é que você está? Prazer, eu fui comprar um drone. O cara falou de você. Você foi para a África? O que você foi fazer lá? Ah, rapaz, eu trabalho com crianças lá. Aí o Ranieri falou: você trabalha com crianças? Eu falei: trabalho. Ô, rapaz, eu também trabalho com crianças. Estou precisando filmar a região onde eu trabalho. Eu não tinha dimensão do que a fraternidade fazia. Porque eu tenho 21 meninos dentro de um orfanato. No Senegal, é um fenômeno, eu posso falar dele daqui a pouco, mas é um fenômeno de estigmatização de crianças. São 5 mil meninos de rua, só na capital, em Dakar. Meninos sem família, a família não está com eles. Eles são desfamiliados. Alguns não sabem onde estão os pais e alguns pais morreram. Então essa é a condição do menino de rua no Senegal, incomparável ao que tem no Brasil. Para ter-se uma ideia, eu volto no que eu estava falando, Ninguém sabe disso, mas se fizer uma pergunta a qualquer ouvinte aí, você sabe quantos meninos de rua tem na capital, em São Paulo? As pessoas não sabem. E quando eu falo número, as pessoas se assustam. 80 crianças. De rua, que mora na rua. Porque você tem um menino de rua e o menino na rua. O na rua é, ele foi pra rua, pediu esmola e volta pra casa. Na casa dele tem televisão, geladeira. Ele mora, nem que ele mora numa favela, né? Como a gente tá falando aqui. E na capital, São Paulo, tem 80. Em Dakar, tem 5 mil. Você chega só na capital. Só na capital. Você chega, o país tem 14 milhões de habitantes. Estima-se 1 milhão de crianças. Estima-se de 500 a 1 milhão de crianças. A estatística não está precisa. Então, quando você chega na capital da Dakar, num posto de gasolina, as crianças com aquela latinha, 25, 30 crianças, à sua volta, pedindo alimentar. Aí alguém chega no Brasil perguntando, por que, que você ajuda na África? Eu falei, porque simplesmente no Brasil as necessidades elas só existem porque a gente não é fraterno. Porque a gente não se mobiliza como a fraternidade tem feito para fora e para dentro do país. Um exemplo, um aspecto técnico disso é, nós visitamos a fraternidade, eu fui junto, também fui gravar e filmei, editei um vídeo, tá na página da Fraternidade Sem Fronteiras, nós visitamos o menor IDH do Brasil, chama São João das Missões. Visitamos com o grupo Grão, que também é um parceiro da Fraternidade Sem Fronteiras em Minas Gerais. Fizemos uma caravana de um ônibus com 45 pessoas, fomos para São João, o menor IDH do Brasil. Todos recebem Bolsa Família e ninguém quer sair de lá. É. Vários filhos, então é outra realidade completamente diferente. E o São Paulo também, você falou assim, 14 milhões é a quantidade, quase a quantidade de São Paulo. Então, também. Vocês não se preocupam com o Brasil? Não, a gente acha que a gente precisa no Brasil só se aprender a se preocupar com as pessoas, porque recursos a gente tem, gente a gente tem, é só se organizar. Eu acho que a grande sacada, se é que eu posso falar assim, me permitam, né? Vou sair um pouco da transcendência e vou ficar imanente aqui, vou pisar aqui para falar no chão. A grande sacada do Wagner é de ir para um lugar no mundo que mais precisa. É. Assim como o Bill Gates, agora que lançou o projeto Três Galinhas para Cada Família. Porque sabe que galinha é um negócio que em 45 dias, em 45 dias você tem outra familhinha de galinha e as pessoas comem. Então o trabalho lá é fantástico, foi assim que eu conheci a fraternidade. Tem galo também, né? Tem galo, nessa galinha tem galo também. E aí foi assim que eu conheci a fraternidade. Toma cuidado que senão você pode... Tem pessoas que vão ligar só porque você está falando que come galinha. Não, tô brincando. Não, deixa claro. Tô brincando. Deixa claro, é galo, galinha mesmo, né? Não, e a gente está falando proteína animal. A gente está falando de fome no mundo, né? Fome no mundo. Fome no mundo. Mas viu, Edmilson, se eu falar agora aqui, o Edson vai falar, pô, o Arruge conheceu, eu conheci o Cornélio Pires, e o Cornélio Pires, ele dizia que Pero Vaz de Caminha, quando mandou uma carta para Portugal, dizendo essa terra aqui é rica, tudo que plantar aqui dá. E o Cornélio Pires falava, essa terra é tão rica que se não plantar, Não. Então era a frase. Aí fica pro Edson depois falar que eu conheci o Cornélio Pires, viu, Edson? Ele falou, pô, o Rui conhecia todo mundo. Sim, aí, e na época ele tava fundando o Santo Espírito. E sabe o que o Cornélio Pires fazia? Ele fazia propaganda do melhoral, né? Sim. Que é melhor e não fala faz de mal. Então, o projeto que eu coordeno, que eu participo no Senegal, chamando o futuro, que é o caminho do futuro, é para acolher crianças, meninos ex-talibês. O talibê é um aluno do Alcorão, muçulmano, que foge da escola corânica. Ele é um tipo de aluno que não está sendo bem tratado na escola, aí ele foge, eu não vou entrar em detalhes. Não, a gente pode entrar em detalhes, isso é explícito. Bullying. Oi? Sofre o bullying que... Não, é bem pior que o bullying. Nossa, é bem pior. Ele bullying? É o dono dele é um marabu, que é um professor. Ah. Ele tem um dono, esse dono buscou ele num país vizinho ou no interior do país do Senegal e levou ele para uma dara, que é um pau a pique com 80 crianças embaixo. Crianças de 4 a 18 anos, digamos assim. E esses meninos ali, 4, 5, 6, 7, eles vão cansando daquela vida de mendigar, trazer torrão de açúcar e comida de arroz e moedas para o marabu, ele se cansa daquilo, porque ele não come, ele também, bebe mal, ele dorme mal, ele não tem, ele tem doenças, é tudo ali junto. E também não tem abuso sexual? entre eles acontece muito a promiscuidade sexual, aquela coisa toda. E aí o marabu vive num bairro diferente. Ele acumula a criança ali no... Esse tipo, porque tem marabu que é bom e de daras boas, mas as daras que cuidam de crianças assim, e são centenas delas na capital e no país, a criança cansa daquele e foge. É com essas crianças que fogem da dara que eu as resgato. Então nós temos lá 21 crianças hoje, já foi um número maior. Algumas a gente encontrou a família e devolveu, outras não quiseram continuar. A gente apresentou para o governo do Senegal. E aí... a fraternidade nos encontrou e resolveu apadrinhar esse projeto. Ou seja, agora nós estamos lançando, nesse momento agora, a granja que a fraternidade está patrocinando lá. Nós vamos agora construir uma granja para... E a padaria? A granja e a padaria. A padaria do Grupo Grão, lá de Minas Gerais. Exatamente. E, que tá nos ajudando. Nós queremos fazer do projeto, assim como lá em Moçambique e Madagascar, fazer o projeto ficar autossustentável. Que os africanos, que os nossos irmãos lá da África não dependam das nossas doações e nem das nossas caridades, mas que aprendam e saibam gerir ou gerar os seus próprios recursos. É assim que está acontecendo. Que é o famoso empreendedorismo, né? E aí a gente levou para as crianças... médico, dentista, ensino técnico na área de hortifruti lá, como fazer uma horta, como criar um frango, como fazer um pão. E a criança sai ali com 18 anos desse projeto chamando Futuro. Sabendo sobreviver. Sabendo sobreviver. Já tem um empregado, é a primeira criança que nós conseguimos empregar. Ele é um pedreiro, um menino de 18 anos, já trabalhando lá. E continua ainda morando dentro do projeto, porque é a primeira criança e é ainda uma experiência de como esse menino vai lidar com a ausência de pai, de mãe, de família e trabalhando. E acaba criando o mesmo efeito que acontece na Mansão do Caminho. Né, que o Divaldo adotou as crianças, cuidou, e essas crianças acabam voltando para ajudar a disseminar isso e continuar. Né? Então, na Nigéria, por exemplo, agora falar um pouco de África, um mapa geral aqui, bem rápido. Vamos deixar para falar depois dos comerciais, Jorge? Vamos, porque nós estamos Jorge, de novo. Fala. Hoje nós precisamos terminar 10 minutos antes, porque nós vamos ter futebol, tá? Ah, eu tinha entendido que era 10 minutos depois. Tava feliz. Acabei de ficar triste. Mas tudo bem. Deixa eu só comentar que a Patrícia Félix entrou aqui e mandou um bom dia, queridos amigos vivencianos. Eu conhecia a Fraternidade Sem Fronteiras através da web rádio Fraternidade Uberlândia, que sigo ouvindo a programação. Depois tive o prazer de participar de um seminário com... O Wellerson Santos, onde pude conhecer e adquirir o livro que é usado na evangelização das crianças em Moçambique, Evangelho de Jesus, né? Cada vez mais admiro esse trabalho iniciado pelo Wagner Moura e abraçado por vários irmãos da caminhada. Que esse projeto se espalhe por onde passar. Muita gratidão por pessoas como vocês, paz e luz a todos. Quem sabe hoje eu ganho algo, hein? Afinal, fiz aniversário na segunda, dia 3. É só participar, Patrícia. Manda aí um slogan, cria aí alguma coisa e manda pra gente. O Edson falou aqui, o Edson Barbosa, ele comentou, o médio lá do Recanto Mancheira, né? Ele comentou que a música que a gente colocou da série Atômica, a música Fraternidade, utilizada nos núcleos de confecção da pomada Vô Pedro, é usada, né? Quando eles... fazem a pomada, né? A fórmula recebida mediunicamente pelo saudoso médio João Nunes Maia. Ah, e o horário que ele corrigiu, que é às 15h30, lá na 95.7 FM, na Rádio Mundial, toda quarta-feira, hein? Curas e cirurgias espirituais. E também tem na 660 AM. Eu tinha falado aquela hora, porque o pessoal estava postando aqui que o Edson não estava ouvindo o programa. Eu falei que estava. Falei, quer ver que o Edson está ouvindo o programa? Aí eu falei o horário errado para poder o Edson corrigir, né? Mas mesmo assim, ele não vai deixar de pegar no pé do Rodrigo, não, porque ele estava em dúvida do horário. Você viu que ele estava em dúvida. Ele não sabia se era 3 ou se era 3h30. E ele não se admirou de eu ter conhecido o Cornélio Pires, porque ainda ele falou, não, mas daqui a conhece todo mundo. Daqui a pouco ele comenta, mas quando o Edson vier aí, você vai ver. Ele vem aqui, né, que em setembro eles vêm fazer o trabalho em Jacareí, trabalho de cura e cirurgia espiritual será lá em Jacareí, né? É no dia 15 de setembro, se eu não me engano. Então, no dia 16, quem estará conosco é o Edson para contar as histórias aqui para nós, que o Edson tem muita história para contar. Aí nós vamos começar a relatar quem conhece mais gente antiga, se é você ou se é ele. Né? Para ganhar de você é difícil. Qual local lá que vai ser o... Olha, no SEAC, SEAC, ali, sabe, tem um corpo de bombeiro, tem uma instituição de crianças com deficiência mental, que é muito grande. Não sei se é SEAC, eu esqueci o nome agora. Mas é um lugar bacana. Depois a gente vai divulgar né, que as curicirurgias vêm. Nós vamos fazer até uma chamadinha no nosso programa para ficar avisando o pessoal da região, que vem o pessoal aí das curas e cirurgias espirituais. Olha só, pessoal, nós tínhamos falado do slogan para a revista Amigos, né? Para vocês darem sugestão aqui, o Arnaldo Pardal, Rui, ligou e disse, ó, o slogan, a revista Amigos, né, ele colocou, revista Amigos, revista do amor, o Arnaldo Pardal, já é o primeiro concorrente. Eu queria avisar para vocês que a gente se interessa quando tem prêmio, né, hoje tem o sorteio da camiseta e do, para quem está participando, né, o sorteio da camiseta da fraternidade e também, e muita gente está ligando, né. E também o livro, né? Mas o slogan, quem ganhar, quem for o vitorioso do slogan, vai ganhar um kit dos Amigos do Chico, né? O kit tem a sacola personalizada, aí vai ter o livro que nós vamos lançar nas trilhas do André Luiz, vai ter o livreto pequeno que vocês conhecem, vai ter uma camiseta, vai ter os brindes que a gente for, a caneca, então nós vamos colocar tudo nesse kit e a pessoa que ganhar o slogan vai ganhar um kit. Né? Caneca ficou mais interessante. Vai ser a caneca, já está feita já. Caneca, talvez, entendeu? Tem o pé de mouse que nós vamos fazer também. Então, o que tiver de brinde lá, nós vamos colocar para a pessoa, quem ganhar o slogan. Então, o nome da revista vai se chamar Amigos, né? Sim. Amigos é o seguinte, a gente pretende continuar com essa revista depois. Essa é exclusiva para o encontro. E viu, Jorge, eu entrei em contato com a Nazira, que é justamente aqui do setor de eventos da prefeitura. Ela quer que a gente vá lá para ver o que ela pode dar para falando de São José dos Campos. Ela disse, tem uma coisa que é maravilhosa, mas em inglês. Falar mais inglês... Poxa, comigo aí. Mesmo. Eu sei falar até que é o Carlos Kreitik. Carlos Kreitik. Não é inglês, né? Eu gozava, mas eu sei falar. Quase. Né? Mas... Pelo menos não é dar um pulinho, viu? Uhum. Que ela tem várias coisas do setor de turismo aqui de São José dos Campos que nós vamos poder incluir no manda kit. Lá. Agora, se for. Mas eu não entendo isso. Nós estamos em São José dos Campos, por que tem que escrever as coisas em inglês? Mas é que tem muita gente que vem aqui, só que acabou. Mas o que vem para cá é mineiro, é nordestino, esse pessoal que vem no encontro do Chico. No Rio Grande do Sul, Coronel não é? Fabrício. Exatamente, não é? Parnaúba, de Patamuté, de Petrolina, de Panarama. Esse pessoal só precisa escrever em português mesmo, não precisa em inglês, não. Né? Mas vamos continuar então, Jorge. Me diga uma coisa séria. Rui, nós precisamos do intervalo. São 9h20. Então intervalo, né? Hoje nós estamos complicados, e daqui a pouco... Né? É um assunto tão bom que a gente vai ter que diminuir 10 minutos. Vamos lá com... Não, mas hoje vale a pena, porque quem vai jogar é o São José original. E contra? Né? É contra o Mantiqueira. Mantiqueira, que tá em primeiro lugar. Se a gente ganhar hoje, a gente passa para primeiro lugar. Então esse time é fora de série, não precisa se preocupar. A gente dá até meia hora para eles, se eles quiserem. Depois a gente pega de volta, mas a gente pode até dar, né? O pessoal da fraternidade com certeza vai voltar outras vezes para a gente contar as novidades. Quando tiver uma campanha bem legal, voltar aqui e falar o que está falando, né? Nunca, a gente, só para ter uma ideia, a gente nunca consegue falar realmente o que a gente queria, tudo. Então vai ter que voltar outras mas vezes. Mas eu só quero deixar uma pergunta aqui para a Célia. O suicídio existe nessa região? Depois você fala para a gente. Vamos lá, então? Pessoal, não esqueça, então, do slogan. Amigos, então você cria um slogan aí para a revista, para participar do sorteio. Vamos agora com Carlinhos Conceição, para a música que nós vamos tocar agora. Carlinhos Conceição, Canção da Sopa. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Pai e irmã, vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão.

e, em princípio, engatinhar nesse sentido. Quando a gente ajuda esse irmão, a gente, na verdade, está se aproximando de Jesus. Por isso que esse trabalho nos toca. Porque quando a gente realmente... Jesus disse que quando a gente fizesse a um pequeno, estaria fazendo a ele. Então, a gente sente essa emoção, porque quando a gente ama o próximo e faz isso que Jesus nos ensinou, a gente está fazendo ao próprio Jesus. Então, esse ensinamento do amor insuperável é também esse engatinhar que nós estamos tentando nessa ajuda ao próximo. Alguém, vocês querem falar? Um comentário? Eu falo mais por mim. Amor insuperável de Jesus é um amor que aguarda. É um amor que aguarda a gente ao retorno dele, tá? Eu falo isso por mim, em vivência própria. Durante anos eu estava meio... E esse amor insuperável, ele está sempre conosco. Jesus está sempre conosco, mas ele aguarda o nosso retorno. Sim. E é isso que marca cada coração. E ele está esperando que a gente cumpra a nossa obrigação, a nossa função. Exatamente. Edmilson. O amor insuperável de Jesus, ele é uma coisa muito simples. Ele, inclusive, cita a parábola do samaritano, que entre três pessoas, uma muito importante, uma também importante, a não tão importante, eu diria até a rejeitada socialmente, foi a que atendeu aquele moribundo. É o samaritano, né? É o samaritano. Né? Ele não era bom. É errado dizer que aquele era o bom samaritano. O texto não diz que ele era bom. De certo samaritano, diz o texto. É um samaritano qualquer. Aliás, samaritano era rejeitado na sociedade. Sim, dele. Então, não era o sacerdote, não era o levita, era um samaritano. Esse, por que razão a gente poderia até avaliar nesse momento aqui, do amor insuperável, do amor de Jesus, esse que era pobre, que era rejeitado, atendeu. Então, assim, eu acho que a gente se sente assim, um tipo de samaritano à medida em que a gente se reconhece frágil. A gente não é forte, a gente não é... Fui para um outro país ajudar, nada disso. A gente, pelo contrário, a gente está cheio de limitação, cheio de dificuldade. Mas a gente se identifica com esse samaritano aí, né? E sempre há hora e momento para a gente ajudar, né? Sim, sem dúvida. Vamos legal. Encerrando, Jorge? Vamos encerrar o nosso momento de cavalo aí. Um oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9h40, Jorge. Nós só temos 10 minutinhos para encerrar o nosso programa. Eu havia feito uma pergunta para você, Célia, a respeito do número de suicídios. Mas antes, eu gostaria de dizer aqui do Zenildo Rodrigues, que ele deseja um bom domingo para todos e o programa está ótimo. Zenildo, muito obrigado pela sua atenção e continue nos prestigiando sempre. Célia, a quantidade de suicídio em relação às pessoas lá da África? Graças a Deus, o que a gente percebeu quando esteve lá, inclusive perguntamos às pessoas, e suicídio? A resposta foi sempre assim, não se tem conhecimento de suicídio, principalmente considerando essa situação social em que eles vivem. Ainda bem, graças a Deus, que eles não partem para essa atitude de tirar a própria vida em virtude das dificuldades. Então, Célia, foi interessante a colocação que você fez algum tempo atrás sobre resignação. Isso. Quem vive com resignação dificilmente se suicida. Com, né? Certeza. É a consequência. A pessoa aceita aquilo que ela está. Não é que a pessoa goste, claro. Nem que a pessoa seja conformada, isso, né? Mas a pessoa fala, poxa vida, eu tenho que passar por isso aqui, eu vou passar. Isso, né? Exatamente. E consegue passar sem... É a resignação com amor, né? É a resignação com amor. Exatamente. E pronto, Rui. Não, o Edmilson estava... também falando sobre o assunto, né? Sobre... Gostaria, antes de passar para o Edmilson, a gente tem um número de trabalhos que a fraternidade faz, está na página da Vivência, o Rodrigo colocou um link, onde tem um vídeo que mostra todos os trabalhos que a fraternidade tem feito até agora e as quantidades, né? Por exemplo, 209 mil alimentações mês. Então é importante que as pessoas vejam esse vídeo, vai ter imagem das crianças, é muito gostoso ver esse vídeo. E eu coloco também o meu e-mail à disposição para aquelas pessoas que quiserem mais informações, mais dúvida, né? A gente teve a oportunidade de estar lá, se alguém quiser saber como é, a gente coloca o nosso e-mail à disposição. E você aceita convite para fazer palestra nas casas espíritas? Com certeza, aceito sim. Estou à disposição para trabalhar, para divulgar esse projeto de amor, é, que a gente quer plantar essa sementinha o máximo possível. Sim. Eu agradeço. O meu e-mail é, meu nome é Célia Leão, meu e-mail é leãocelia@hotmail.com. Leão sem o tio. É, sem o tio. O Rui, não só em casas espíritas, ah, tá? Sim. Em todos, não, não, todos sim. Os locais. Eu já tinha falado, inclusive, onde fosse chamado, vocês irão. Exatamente, a gente faz sim. Então, Jorge, como é que estamos aí com o tempo? Rapaz, o tempo tá legal, mas eu tô empolgado aqui com os slogans. Os slogans? Os slogans que o pessoal tá mandando. Pô, brincadeira, cada slogan é legal aqui. É? O Bessa colocou aqui, qual que é o do Bessa mesmo? A Deli colocou, amigos, ponto de encontro cristão, né? O Bessa aproveitou o tema de hoje, né, que nós estamos falando sobre fraternidade, e ele colocou aqui, amigos, numa caminhada fraterna, numa caminhada sem fronteira, oh, né? É, aqui a Ana Maria Souza colocou, amigos, juntos somos a luz do mundo, né? Aqui o Marcos Sugai, lá de São Vicente, colocou, ter amigos é tão bom, venha com Jesus e Chico, né? Que ele trabalhou ali no ponto. É, o Zé Magalhães, lá dos Estados Unidos, unidos e trabalhando por um mundo, amigos, unidos e trabalhando para um mundo melhor, né? Então, olha só, só para a gente concluir aqui, nós estamos colocando todas as frases, os slogans que vocês estão colocando, né? E não vai ser hoje o sorteio do slogan, né? Nós vamos deixar hoje, aberto, o Rodrigo vai colocar aqui, já está no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, para o pessoal ir dando palpite, e a gente coloca semana que vem mais uma vez. Eu ia justamente sugerir para que tivesse uma data onde nós semana que vem, semana que vem a gente pega mais o resto que está mandando semana que vem e sorteia logo durante a semana para poder colocar na revista. Não vai ser por sorteio, né? Vai ser por eleição, mas eu, você, o Rodrigo e o Nil que vamos escolher. A gente cada um escolhe alguns, depois a gente vai eliminando e vê qual que a gente escolhe. Por outro. Porque se a gente for fazer uma votação para o slogan também, aí vai virar uma coisa gigante, né? Vamos falar só que... se pegar só o pessoal do Edmilson aqui, se 10% do pessoal do Edmilson aqui, que compartilha com ele aqui no Facebook, mandar slogan para votar, a gente já vai passar o resto do ano escolhendo aqui. Não, mas Jorge, só para comentar, o que eu achei interessante é que a Célia, ela é funcionária pública federal, que não precisaria disso, né? Faz esse trabalho. O Carlos Eduardo, que é criador de cães, que tem sua vida também, não precisaria fazer nada dessas coisas. E o Edmilson, que é bombeiro já aposentado, mas trabalhando ainda, né? E não precisaria nada dessas coisas, mas estão aí batalhando para ajudar o próximo, né? Segundo a doutrina espírita, esses aí são os que devem mais. São os que devem mais, por isso que estão trabalhando. Estão resgatando, tá vendo, olha? Tem uma consolação. A Célia é espírita, o Carlos Eduardo é espírita e o Edmilson, ele é cristão, né? Então, ele tem que entender que cristão também paga a dívida, não é só espírita, exatamente. Não, né? É o que paga mais. Eu falei que eu sou cristão para ver se eu fugia da dívida, mas ela ficou maior. Pesou. Assim não tem compromisso com a religião, né? A próxima vez eu vou falar que eu sou um samaritano. Pronto. Samaritano. Também, samaritano bom, né? Porque você mesmo falou que tem o samaritano ruim, né? Então vamos partir. Então, já vamos aqui. Eu não sei se o Rodrigo já escolheu os sorteados, mas vamos falando dos nossos aniversariantes, né? Célia, pode falar. Não, ela vai fazer a prece. Para encerramento. Tá bom. Uhum. Deixa eu pegar os parabéns aqui. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Olha os nossos aniversariantes, vamos lá. Quem faz aniversário dia 13 é a Mariana Reis, minha filha Mariana, faz aniversário dia 13. E mais vamos aqui antes, aqui, o pessoal do Paulo de Tarso. Dia 9, a Valéria Damião faz aniversário. É hoje. Hoje está fazendo aniversário. Valéria, se tiver alguma festa, dá um toque pra gente, que a gente pode até ir. Fala, né? Pra mim que a gente isso. Vai lá. Fala pro Rui que a gente sai aqui em caravana para ir nessa festa da Valéria. Dia 10, o José Antônio Castelo, também do Paulo de Tarso. Dia 10, também a Maria Lúcia Silva. E dia 14, o Carlos Eduardo Santos faz aniversário também. Tem mais um aniversariante aqui que a Graça trouxe, a Mariana Campos, é dia 18, mas aí é para semana que vem que a gente fala. O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria em seus corações, tudo de bom para vocês também. Olha só, Rodrigo, já sorteou aí? Ou quer que dê um tempinho? Vamos ver. Né? Vamos para os nossos sorteios hoje que nós invertemos aqui. Primeiro, então, nós vamos sortear, viu, Rui? Essa daqui, você só me deu um. Ah, o outro aqui também? Pera aí. Vamos lá. Primeiro, a camiseta. Quem ganhou a camiseta foi Mariana Campos, do Jardim Satélite. Mariana, então você ganhou a camiseta da Fraternidade. Que o tamanho não tem, que né? É muito legal. Ela não colocou, mas... Mariana, se você quiser dar uma ligadinha aí pra gente, 3941-9750 ou 3942-9750, que nós temos a G e nós temos a M. Então você só fala o seu tamanho aí que já vai o tamanho certo pra você, tá bom? Se não, nós vamos mandar a M, porque a mulher geralmente a gente pensa que é menorzinha, né? Então a gente vai mandar a M, se ela não ligar. Mas se for G, dá uma ligadinha aí pra gente. Então a Mariana Campos ganhou a camiseta, que é muito bonita a camiseta da Fraternidade Sem Fronteiras. E o livro, quem ganhou foi o Arnaldo Pardal, nosso amigo Arnaldo Pardal. Arnaldo Pardal. Que ganhou o livro, né? Da também, como que é o nome do livro? Ubuntu. Isso. Legal. Então vocês podem comparecer a partir de amanhã às 13 horas, lá na livraria Casa do Caminho, e retirar lá os seus brindes com o nosso irmão Mário Vinhas. O Rui vai deixar lá para vocês. Tudo de bom. Obrigado aí por participar e continue aí no nosso slogan também, né? Rui, eu já vou me despedindo aqui para poder não ficar tomando muito tempo, tá bom? Paz e alegria em todos os corações. Até a semana que vem. Pode ter certeza. Eu tenho certeza que todo mundo gostou do bate-papo hoje aqui. E o pessoal vai voltar outras vezes, porque eles são a Célia daqui de São José, né? O Carlos é daqui também de São José, Taubaté, Jacareí. A gente nem sabe direito onde é que ele é, de tanto lugar que é. A gente está conhecendo também o Edmilson. Edmilson, embora esteja prestando serviço também como... Na Força Nacional, mas também é residente daqui, né? É São José, mora aqui em São José. Sim. Então, mora aqui do lado de vocês. A gente pode até individualizar certas vezes, chamar você para falar sobre esse outro trabalho específico que você faz. Muito prazer. Para a gente contar mais um pouco da história, porque a gente vai vendo cada. Esses dias eu vi, só falando rapidinho, um filme sobre um pastor evangélico nos Estados Unidos que ele troca tiro pra caramba lá na África com os bandidos lá para poder. Tem algumas histórias, né? Sim. Pra poder enfrentar tirar as crianças desse pessoal que tá levando. Exatamente. O pessoal até critica, ele falou, o caminho da violência vai fazer você ser mais violento ainda. Não. Mas é complicado pra caramba o negócio lá. Desculpa, fala isso. Quem não foi? Manda o cara ir lá que ele não fala mais. Se o pessoal se bobear, o pessoal invade lá o orfanato e pega as crianças também. Né? Exatamente, já aconteceu. Já tentaram, já. Cara, suas despedidas, rapidamente, porque nós precisamos encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer a todos aqui pela oportunidade, pelos nossos ouvintes, participantes aqui, aos ganhadores do sorteio, da camiseta e do livro. E falar uma coisa, o nome do livro é Ubuntu, e quer dizer, eu sou porque nós somos. E tem um complemento também do Ubuntu, que é um só povo, um só coração. Então nós somos muito isso. Bonito. Muito bonito. E nós vamos agradecer pela oportunidade com o Inácio, que tivemos aí, teu Inácio hoje na técnica do som, com a Graça, com a Camila, que esteve aqui conosco, e vamos... Encerrando. Opa! Nós pulamos dois, pulamos Edmilson e pulamos Rodrigo. Edmilson. Obrigado, gente. Prazer. Um prazer muito grande, um privilégio estar aqui, poder dividir e compartilhar. Na verdade, eu estou aprendendo a compartilhar com a fraternidade, né? Obrigado, bom dia. Rodrigo. agradecer a participação de todos os ouvintes aqui que participaram, entraram aqui no WhatsApp, entraram no Facebook Live, que também estão ouvindo a gente na rádio online. Infelizmente, a gente não conseguiu ler as contribuições de todo mundo, né? Mas agradecer aí a Sueli, a Karen, a Marli, Bernadette, Paulo Henrique, Kátia, o Marcos Gaio Gama, que mandou um slogan muito legal também, Adriana Silva, a Dalva Cristina, que falou Canimambo a todos. Canimambo, obrigado em Xangana. Que é? Obrigado em Xangana, olha que legal. De Moçambique. A Ivone Moreira, e aqui a Patrícia Félix mandou um slogan também, amigo, um vírus que faz bem, olha que legal. A Rosilma. Muito bacana, Patrícia. A Adriana Oliveira deixou aqui também, convidando para a obra social Célio Lemos, um evento que vai acontecer. A Wilson Giraldi, que mandou aqui também uma mensagem, a gente não pôde ler, mas está aqui no nosso WhatsApp, Deli e tudo mais. Eu queria também mandar vibrações para minha tia lá de Santos, a Irene e o Gustavo, que a esposa dele, do tio Zé, ele teve um AVC quarta-feira, estava na UTI. Então a gente passou o nome dele lá no pronto-socorro. Graças a Deus ele já saiu da UTI. Teve algumas sequelas, mas mandar forças e vibrações para que ela possa, se estiver ouvindo a gente, que ela sempre escuta a gente, possa estar recebendo essas vibrações aí de amparo e que logo, logo estará entre a gente aí e melhor. E até o próximo domingo às 8 horas. Célia, se puder fazer a prece final para a gente. Sim. Gratidão ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de hoje. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos permite estar nesse ambiente de divulgação. E rogamos que cada palavra, cada sementinha de amor aqui plantada possa germinar no coração de cada um dos irmãos que desejam ajudar, que estão nessa caminhada também, buscando o seu crescimento e chegar até Jesus, que é somente através do próximo que podemos chegar até Ele. Abençoa, Senhor, a todos nós, a todos os nossos propósitos de amor ao próximo, que sejamos abençoados. E Canimambo, por tudo, principalmente pelo Teu amor infinito. Que assim seja. Cuidar dos nossos irmãos nessa tarefa de luz é o amor que nos conduz a seguir as lições de Jesus no rumo da luz. Sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor, evangelizar é amar. Tarefa sublime do mais puro amor, tarefa sublime do mais puro amor, evangelizar. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.